Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Receber doentes e idosos. Esta é a nova função do Centro de Negócios Transfronteiriço em Elvas. É de resto o tema de destaque desta semana do jornal, que revela toda a preparação já em marcha para, em caso de necessidade, acolher mais de 5 dezenas de pessoas infectadas com a Covid-19. Trata-se, segundo frisou Nuno Mocinha, presidente da autarquia de Elvas, de uma matéria preventiva e não uma questão de alarme. As duas estruturas de resposta diferentes estão relacionadas, uma para a retaguarda, aquilo que seriam os cuidados de saúde, e outra naquilo que são as questões ligadas aos lares de idosos. Há ainda a intenção de dotar nesta zona um sítio para se fazer testes ao coronavírus e também instalações para bombeiros. Esta semana revelamos como os produtores locais se estão a adaptar ao momento atual. Há novas estratégias de venda que passam sobretudo pela entrega em casa das pessoas. Com a suspensão dos tradicionais mercados, pequenos agricultores tiveram de encontrar alternativas para fazer escoar os seus produtos. Além da venda porta a porta, há também quem tenha aberto em casa uma espécie de mini-mercado sob rigorosas normas de segurança. Com chamada à primeira página, o regresso da rúbrica Elvenses no Mundo. Sérgio Real está a viver há uma década em Macau e conta como a pandemia alterou a sua rotina diária. O arquiteto de 38 anos reconhece que as coisas ainda vão piorar antes de melhorar, mas sublinha que a Europa atuou com ligeireza para conter a propagação do coronavírus. O Elvense sublinha que há 2 meses que anda de máscara e com uma garrafa de álcool em spray no bolso. Mede a temperatura várias vezes ao dia quando chega ao local de trabalho e cada vez que entra em algum recinto ou departamento público. Em entrevista, António Senha da Silva, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, apela aos empresários de hotelaria e turismo para que não desistam. Aponta vários caminhos e soluções, como recurso às linhas de financiamento do turismo de Portugal, do Instituto do Emprego, ao layoff e até mesmo a procura de ajuda junto dos contabilistas. Ceia da Silva promete estar ao lado das pessoas para depois relançar a região para aquilo que ela foi, ou seja, que era a melhor região de turismo do mundo e do país. Fomos ao encontro do que os emblemas alentejanos, como o Elvas ou o Clube Elvense Natação, estão a fazer para manter os atletas ativos. Também os ginásios se adaptam ao digital. São vários os temas em destaque, nomeadamente a preocupação de Amélia Nabeiro, enquanto membro da direção de um centro-dia e lar em Degolados, para um Alentejo que afirma ter sido esquecido num momento crítico como este. Damos também conta da produção de material de proteção hospitalar que a Delta Café está empenhada em concretizar, ajudando assim profissionais de saúde que estão na linha da frente ao combate desta epidemia. É tudo, obrigado por nos acompanhar. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Rádio Telefonia do Alentejo. O Alentejo lamentou sexta-feira a primeira morte por coronavírus. A região registou a primeira vítima mortal devido à pandemia da Covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde. Atualizado sexta-feira, o documento não refere o concelho nem o distrito onde ocorreu a morte. Os 3 distritos alentejanos somam agora 62 casos por infecção pelo novo coronavírus, traduzindo mais infectados nas últimas 24 horas, mais 3 infectados nas últimas 24 horas, comparando com o dia de ontem. A decisão ainda não foi oficializada, mas é cada vez mais claro que as escolas se começam a preparar para enfrentarem o terceiro período com os alunos em casa. O próprio Primeiro-Ministro já admitiu o regresso da telescola à boleia da transmissão de conteúdos em canal aberto, via televisão digital terrestre, enquanto o Ministério da Educação enviou um guião para operacionalização do ensino à distância para todos os agrupamentos do país. Notícia avançada pelo Diário do Sul, junto dos agrupamentos alentejanos foi possível apurar que está a decorrer um levantamento pormenorizado do número de alunos sem computador e internet em casa, estando ainda a ser contactados operadores de telecomunicações e empresas de hardware. O objetivo avisa tentar explorar as melhores soluções para que seja encontrada uma resposta rápida para esses alunos. No concelho do Alandroal, a autarquia decidiu fechar o acesso à barragem de Lucefécit com o recurso a gradeamentos em plena via pública para que os carros não tenham acesso. A informação foi avançada pelo próprio Presidente da Câmara, João Maria Grilo, no seu perfil do Facebook, que justifica que o fecho do acesso à Albufeira durante esta quadra pascal é importante, é motivado pela pandemia do novo coronavírus. Quer que a população, quer o autarca, que a população se mantenha em casa. As autoridades admitem que 2020 poderá ser um ano de exceção em termos de segurança rodoviária por causa da propagação do coronavírus. Para já, a taxa de mortalidade nas estradas do Alentejo está muito abaixo dos anos anteriores. O arranque de 2020 fica marcado pela menor mortalidade registada nas estradas da região na última década. Os acidentes rodoviários mataram 3 pessoas nos distritos alentejanos, 2 em Beja e 1 em Évora, nos primeiros 2 meses do ano, quando, por exemplo, em 2019, no mesmo período, tinham perdido a vida uma dezena de pessoas. 4 em Beja, 3 em Évora, outras 3 em Porto Alegre. Isto em 2019. Eis uma das consequências da reposição das fronteiras, a 16 de março, como medida de combate à Covid-19. Os cerca de 12 barrancanhos que trabalham nos campos agrícolas e em oficinas da vizinha, em Sinassola, a localidade espanhola que faz fronteira com Marrocos, passaram a ter a estrada cortada, ficando obrigados a fazer um longo desvio pela fronteira de Vila Verde de Ficalho. Resultado em lugar dos escassos 10 km que separam ambas as localidades, terão de percorrer agora cerca de 100, traduzindo uma média de 200 km diários, contabilizando ida e volta. Por isso, explica Domingos Madragão, presidente da Junta de Freguesia de Barrancos, a maioria das pessoas optaram por ficar em casa. Está controlada, a nossa não está, e então eles não têm possibilidade de passar por aqui. Realmente tem que fazer esse quilómetro todo, têm que fazer. A maioria trabalha no campo. E há alguns que, pronto, trabalham em oficina, ou de bate-chapas, ou pronto. Estamos a falar de pessoas de Barrancos que trabalham em Espanha, não é? Sim. Pronto. Pois há o que, pronto, que tem de Espanha também que vem para cá. Em que os espanhóis que vêm para cá é para trabalhar em que setores? Tem ideia? No campo também. No campo. E há muita gente nessa situação? Isso anda à volta de daqui de portugueses lá, à volta de 12, 10, 12 por aí, não sei precisar mais. Anda à volta disso. E estão todos ficaram todos em casa ou alguns ainda arriscam a fazer a viagem? Eu penso que alguns ainda fazem essa viagem. Isso, pronto, a Câmara tratou de falar aí com o pessoal, com o Ayuntamiento de Sinassola, mas pronto, até a data não está decidido nada, pronto. É assim. Domingos Mondragão, presidente da Junta de Freguesia de Barrancos. Entretanto, o Plano Distrital de Emergência e de Proteção Civil de Évora está ativado perante a situação de absoluta exceção provocada pela pandemia em torno do coronavírus, considerando as autoridades que o atual momento registra implicações muito expressivas para a área da proteção civil. Mas afinal, no que consta na prática este plano? Trata-se de um instrumento de gestão operacional fundamental para o sistema de proteção civil que vai permitir avançar naquilo que são os mecanismos de coordenação institucional e gestão operacional de uma forma mais concertada do que antes seria possível. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.